Sensualinho, Belo! Sarra gostoso, mamãe. Ela sai pra balada e chama as amigas belas. Só as top no comando, respeita a patente dela. Já chegam lacrando tudo e causando muita inveja. Toca, toca o solinho, que hoje o show é top. Toca, toca o solinho, toca, Belo, menina, sarra. Sarra, sarra, disse pai, sarra gostoso. Sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso, sarra, mãe. Vai sarra gostoso, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. Toca o negócio aí. Na marca de TK, surpresinha. E ela sobe, ela desce quando fica estremece. Ela sarra, ela embrasa, onde chega ela arrasa. Ela sarra, ela embrasa, chega amanhã, vem. Sarra, sarra, vai sarra gostoso. Sarra, sarra, sarra, sarra, vai sarra gostoso. Sarra, sarra, vai sarra gostoso. Sarra, sarra, sarra, sarra, vai sarra. Vem pra cá, Juanzinho Chabonete. Swinga, papá. Ela sai pra balada e chama as amigas. Elas são as top e o comando respeita a patente dela. Já chegam lacrando tudo e causando muita. E toca, toca o solinho que hoje o show é bela. Toca, toca o solinho que hoje o show. E sarra, e sarra, e que negócio gostoso, mãe. Vai, vai, vai, vai. Eu disse vai sarra gostoso. E sarra, e sarra, e vai sarra gostoso. E sarra, sarra, sarra. Toca o solinho que é estouro, maestro. E vai, isso é surpresinha. Vai que vem, vai que vem, vai que vem, que vai. E, o, oh, e, o, oh, e, o, oh, e. E ela sobe, ela desce, quando fica estremece. Ela sarra, ela embrasa, onde chega ela. Ela sarra, ela embrasa, onde chega ela. E sarra, e sarra. E mete dança ela, o TK, que negócio gostoso, pai, ó, ali, ó. Vai sarra, vai sarra, essa, eita. Vai sarra gostoso, e sarra, sarra, sarra. Eu disse vai sarra, toma, toma, e toma. E vai sarra gostoso, e sarra, sarra, sarra. Tchê, tchê, tchê, vai sarra gostoso, e sarra, essa. Ô, papacapi, esse tchan é diferenciado, viu, TK? Obrigado, meu parceiro. Ô, Chabonete, é estouro, papai.